Grafite do muro tem um olho me olhando. Será que ele pensa enquanto eu passo? Será que se passa enquanto eu penso? Penso em um mais um, tanta conta pra pagar, tributo pra andar, pra falar e pra sorrir. Penso atravessar a avenida, ser uma cabrocha bonita. Os olhos dos muros sempre olhando a cidade, sempre vendo o mundo rodar. Agora penso em você, penso no que fazer pra não te perder. Agora penso em sempre me olhando, a cidade sempre vendo o mundo rodar.